pela tua cabeça? Primeiro, se eu saio daqui com vida. Segundo, se eu for torturado, me perguntaram coisas que eu não saiba. Perguntaram coisas que eu saiba, eu falo. E se perguntaram coisas que eu não saiba? Como é que eu faço? Não torturado, já morrer? Imagina, você sabendo todo mundo, tudo isso e está lá dentro, nessa situação. E naquele silêncio absoluto, sem nada. Imagina você, vai na sua casa, se tranca num quarto, vê se você fica uma hora e se não sente o efeito de estar preso uma hora no quarto. Mesmo voluntariamente. Você quer sair, abrir a porta, abrir a janela, não é verdade? Imagina quem passa por um processo desse, que é torturado, que depois é submetido a um julgamento que não tem nenhuma base legal, né? Você tem advogado depois, você tem a visita da família, você está no presídio, mas você é um prisioneiro que não é reconhecido como prisioneiro político, é chamado terrorista, fica submetido à execração pública por ser terrorista, uma confusão que se faz na cabeça do povo em geral, né? E depois, finalmente, você é solto e o governo democrático depois te pede desculpa, te concede anistia. A comissão vem castrada, porque ela não tem, nem poderia ter, na verdade, poderes para poder condenar quem quer que seja, que não faz parte do Poder Judiciário. Mas ela vem com sua investigação ampla para restabelecer a verdade, ou seja, eu posso investigar e posso dizer quem fez isso, quem fez aquilo. Esse é um papel da maior relevância hoje, embora tardio. Mas, felizmente, alguém do governo eleito tomou a providência. Por que eu digo isso? Porque eu não imagino que no governo Sarney, onde eu acabei sendo vice-líder na transição, conseguimos modificar algumas coisas, no governo com um processo constituinte, no governo Collor, sim, mas no governo Itamar Franco, no governo Sarney, não havia condições. No governo Collor, nem penso. Itamar Franco já podia. Mas era um governo interino, porque substituiu o Collor, não tinha tanta força. Mas depois veio o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa comissão, na verdade, tinha que surgir já naquela época. Depois veio o governo Lula. Eu podia ter surgido já no governo Lula. Será que não havia condições para isso? Eu sinceramente, acho que veio com o governo Dilma. Veja que na Argentina, generais foram presos e até estão morrendo na prisão. No Chile, a mesma coisa. No Uruguai, a mesma coisa. Quer dizer, por que demorou tanto? Porque lançou-se essa confusão de que a anistia era para todos. Lançou-se na cabeça das pessoas, mais tarde, de que todo mundo estava anistiado. Para que investigar? Isso é uma confusão que induziu o Supremo a ter uma decisão da pior espécie. Reconhecendo que a lei de anistia era para todos. Que precisa ser reformulada. Precisa ser reformulada. Porque hoje é sustentação de todo torturador. Não, o Supremo me absolveu. Eles se sentem impunes. Enquanto ela não for modificada, aquilo que eu disse no começo, e crimes conexos, crimes políticos e conexos, foi a válvula que usaram para nesses conexos, ou seja, que tinham ligações com o crime político, meteram os torturadores. Isso é uma coisa de louco. Né? Veja bem, eu não estou achando que nós, a hierarquia que decidia pela tortura, talvez não viesse a ordem direta de um alto oficial militar ou de um presidente da república, mas vinha a condescendência, a leniência e o acobertamento. Então, se eu acoberto um crime, eu sou tão responsável pelo crime como aquele que eu cometeu, principalmente se esse é meu subordinado. Na hierarquia. Então, vamos dizer que o comandante segundo exército não sabia o que acontecia no DOI-CODI? Mas não é possível. Se nós sabíamos. Claro que ele sabia. E tolerava. 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso aqui é uma prestação de contas secreta, confidencial, feita pelo DOI-CODI aos escalões maiores. O coronel acabou de dizer que os escalões maiores mandavam, sim, portanto, presta-se contas a quem manda e está aqui. Bastante exaltado, o coronel rebateu, dizendo que eles morreram em tiroteios. Eram uns anjinhos que estavam lá dentro, foram mortos? Não, senhor, foram mortos de armas na mão, na rua. Sim. E houve bate-boca quando Fonteles perguntou se Ustra se submeteria a uma acareação com Gilberto Natalini, que estava na plateia. Não faço acareação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor! Acho que se nós queremos ter um regime democrático e queremos exercitar uma prática diferente da deles, nós temos que deixar que eles possam dizer o que pensam e o que querem dizer. Nós os convocamos, eles dizem, e não foi torturado o Major Lúcio para dizer aquilo que nós queríamos, que é o que ele fazia no Doicode de São Paulo. Ele não só prendia, como torturava, assassinava e desaparecia com corpos. Agora, tudo isso precisa ser provado. E isso é provado através de depoimentos que a mesma comissão colhe e depois vai cotejar. A comissão tem um caráter eminentemente democrático e respeitoso, e tem que ter. Não é verdade? Agora, o que, que dá sustentação a um militar chegar num alto foro como esse, Comissão da Verdade Nacional, e se referir a presidente Dilma, isso, acusar aquilo, o que dá a sustentação? É que ainda nas Forças Armadas, nas escolas militares, é ensinado que a Revolução de Março salvou o país do comunismo, que não houve violência, que isso é mentira. Os cadetes são instruídos dessa forma, o currículo das escolas militares traz isso. São comemorados os atos praticados pelos militares, os piores possíveis. São enaltecidos generais, ditadores, sangrentos como Médici. Enfim, se isso existe nos colégios militares, onde eles podem se expressar, isso aí é comum acontecer. Agora, se tem essa base que está aí, ela só tem essa base porque ninguém foi punido. Nós estamos levantando, todos os advogados foram perseguidos, todas as notícias que nós temos de perseguições através desses advogados nas várias partes do Estado de São Paulo, nós estamos verificando se a auditoria militar, e já temos o apoiamento do patrimônio, como é que chama? Serviço Patrimônio da União, SPU, que cuida dos imóveis e bens da União no Brasil. Nós temos quase certo já que esse prédio da auditoria militar vai ser tombado e lá vai ser feito uma espécie de museu da memória da injustiça militar, não é? E lá, os desdobramentos disso a gente não pode prever ainda. Mas imagina que tenhamos ainda um bom trabalho pela frente. E nós temos a Ordem do Advogado de São Paulo, mas com a cobertura da Ordem Nacional, né? E há outros estados que também as ordens já estão fazendo a mesma coisa, tais como os legislativos municipais e estadual de vários estados. Ah, mas o general Médici, general Geisel. Bom, general Geisel, o que eu posso dizer a respeito do que ele fez? Bom, promoveu o processo de abertura irreversível para o general Figueiredo, que até resistiu a ele, e que depois, como nós já estávamos nas ruas, como tinha havido eleições diretas, como o povo estava na campanha das diretas, milhões de pessoas no Brasil inteiro, a manutenção da ditadura ficou irreversível. Então foi a saída encontrada, possibilitar um colégio eleitoral e uma negociação com o Tancredo Neves. Essa negociação, uma vez eu reclamei do Dr. Tancredo, escuta, a Beth Mendes, o deputado Beth Mendes, trombou com o Major Ustra lá no Uruguai. Ele disse, olha meu filho, nós temos que botar essas pessoas longe. Nós temos que afastá-los o mais longe possível para eles não continuarem interferindo aqui. O Tancredo se imolou. Ele não podia ir para o hospital antes de que a posse estivesse estabelecida. Certo. Entendeu? E ele já devia ter ido para o hospital quando estava nos Estados Unidos, lá onde ele teve uma crise de diverticulite séria. Quando ele esperou a chegada dos convidados internacionais para no Congresso Brasileiro fazer a posse dele, a presença dessas comunidades internacionais dava irreversibilidade à posse dele. E só ele concordou o hospital de base. E aí já havia uma complicação maior, que acabou numa septicemia, incontida, infelizmente, a perda dele. Mas essa situação não tem nada a ver com o que ocorreu e as suspeitas com o Jango, suspeitas com o Juscelino, como as suspeitas. Letelier, não tem dúvida, até já sabe quem mandou matar. Um general chileno, o Torres, que era da Bolívia, também foi morto. O Jango era uma alternativa também. Se o Jango volta para o Brasil como ex-presidente, caçado, ele podia ser um candidato, podia se eleger, se a ditadura, de qualquer forma, perdesse força, na verdade, e ele voltasse para o Brasil, não tenho dúvida que ele era um candidato em potencial, e eles sabiam disso. Juscelino então nem se fala. O acidente de Juscelino, eu tive com o Juscelino, por uma coincidência, na véspera da morte dele. Nós estávamos em Brasília para pegar um avião numa sexta-feira. No aeroporto, pegar esse avião para São Paulo, estava. Franco Motor e a mulher, Ulisses Guimarães, e eu. E o Juscelino, que eu não conhecia, fui apresentado a ele pelo Ulisses. Bom, viemos. Quando chegamos para descer aqui em Congonhas, não havia teto. Vamos descer em Campinas. Descemos em Campinas e lá viemos numa van para São Paulo. Então, tive oportunidade de conhecê-lo, conversar. E ele vinha para a reunião na casa do Adolfo Bloch, casa da Manchete, tinha aqui na rua. Nessa reunião, nós o deixamos ali na porta. E o Bloch estava lá esperando. E ele ficou com o Bloch. Depois, na madrugada, houve a morte. No dia seguinte, quando eu acordo, falei, mas coisa estranha. Ele morreu? Como? Nós o deixamos ontem ali na casa do Bloch? Aí depois, então, fomos inteirar dos fatos. Procurou saber, fiz contato para saber que ele havia pedido para o Bloch que o levasse até um ponto da Via Dutra, onde ele tinha o motorista dele, que tinha vindo do Rio de Janeiro, para levá-lo de carro para o Rio de Janeiro. O que o Bloch teria dito para ele, não, dorme aqui, presidente, porque vai agora à noite, um tempo não está bom para viajar, e de noite, vem o motorista vindo do Rio de Janeiro, manda um carro levar, não, eu tenho um motorista que está vindo buscar, vocês vão me deixar na Via Dutra, no quilômetro tal, que lá eu vou pegar o meu carro. Isso o Bloch acabou fazendo. Isso tem depoimento do Bloch dizendo isso. Muito bem, nesse caminho do Rio de Janeiro, na Via Dutra ainda de pista, um caminhão dá de frente com um carro do Juscelino. Não é? Coisa que ficou como um acidente de estrada. Que maneira mais tranquila de executar um político desse porte, né? Dessa alternativa de poder. Né? Atribuir a um acidente de trânsito. Mas aí eu fui a fundo no negócio e levantei que o Juscelino tinha vindo para São Paulo, estava voltando para o Rio, porque ele tinha um encontro no Rio, quase na divisa do Rio com São Paulo, porque ele tinha, àquela altura, uma namorada, vou chamar assim. Embora ele fosse casado, ele tinha uma namorada com quem ele ia se encontrar. E, obviamente, que a ditadura sabia disso. Tanto é que, quando eu fui ao Ulisses Guimarães, falando, nós temos que fazer uma denúncia disso, dizendo, Dona Sara está pedindo para não mexer no assunto. Porque era muito sofrido para ela ter que admitir publicamente que o Juscelino tinha uma outra mulher. Mais tarde, essa outra mulher veio dar entrevista dizendo que tinha um encontro marcado com ele. Então, a morte do Juscelino está mal explicada até hoje. Talvez fosse o caso fazer uma reconstituição disso para mostrar mais um dos crimes da ditadura militar.